Eshu tiriri lona, Eshu tiriri lona, tiriri. Tiriri lona. Tiriri. Tiriri lona. Alô, Bandeira Negão. Boa noite ao senhor. Tudo bem? Tô morto, mas tô bem, né, Negão? O senhor pegou essa da Dona Padilha, né? Como é que diz, hein, moço? E aprendendo, negão. Ô, explica pra gente como é que é isso. A gente vai falar com uma entidade hoje. Qual que é o nome dela? Na verdade, ele tá girando na linha de Tata Caveira. Porém, não é o Exu Tata Caveira. Se apresenta como tal, porém, não é Tata Caveira. Exu, Bandê. Então... Como ele... é que funciona isso? É, então, vai lá. Tata Caveira é um Exu que aqui, na nossa banda, chamamos o Exu do fundo, o Exu de escora, o Exu de limpeza, astral. É. Só que este Exu Tata Caveira carrega com ele um Egum, que este Egum está se evoluindo para tornar-se um Exu um dia. Bandê? Entendi. Eu vim para dar mais, porque como é um Exu, digamos assim, chamado de um Exu pesado, mandei com uma energia diferente, para não maltratar a matéria e respeitar a matéria. Falou, Bandê? Ah, entendi. Claro. Então, que efeito surge isso do senhor vir primeiro? Surte. Que efeito surte? Para não dar um choque, Nico, entre a matéria e o espírito. Você faz, o senhor faz essa uma transição, ponte, essa ponte. Do Bandê. Uma ponte de ligação. Porque eu, como espírito, já acostumado com esta matéria, eu dar a passagem direto, a matéria nem sentirá. Entendi, claro. Então, esse espírito está em processo de evolução e treinamento para se tornar um Exu. Alô, Bandê. Na linha de Tata Caveira. Tá certo, então, seu Tiriri. Numa outra oportunidade, eu gostaria de falar mais com o senhor também, tá bom? À vontade, negão. Muito obrigado. Bandê. Vai tomar esse gole que me deram, fumar esse pito que me deram. Já daria pra tarde. Tá, claro, claro. E o senhor, como é que foi antes desse encontro? O senhor já sabia, o senhor comunicou com essa entidade, como é que foi? Dona Maria Padilha, Bandê. Porque o Exu Tata Caveira é o que teria sido convidado a participar, não era assim? Sim. Porém, o Exu em si, com todo respeito à Dona Padilha, ele não aceitou a participar, até porque é um Exu novo de terra, no Bandê. Não tem tanto entendimento da modernidade hoje vocês estão usando. Bandê? Sim. A resposta que ele deu foi clara e objetiva. Não vou eu falar com uma máquina. Ele não conseguiu entender que atrás dessa máquina tem um homem falando. Então, como diz o Padilha, é um direito nosso. Respeitar, não é assim? Sim. Exu não é forçado a nada, negão. Não. Exu também tem seu livre-arbítrio de fazer as suas escolhas. Ah, entendi agora. A gente ia falar com o Tata Caveira que incorpora na matéria do seu menino. Alô, Bandê, o Exu, Tata Caveira. O Exu. Daí ele disse assim, eu não vou falar com uma máquina. Ou seja, ele não entendeu que tinha uma pessoa por trás da aparelhagem. Alô, Bandê. Ele não se adequa a essas modernidades. Não se adequou e não se adequará tão cedo, digamos assim. Claro, claro. Mas assim... Ele fala com alguém, a pessoa tem que estar na frente dele para captar a energia da pessoa e através dessa conversa com a energia da pessoa, trocar informações e dar uma consulta. Sim, claro, claro. É, entendi. Ele não entendeu que era para colher o conhecimento só, né? Entendi. Entendi, claro, faz sentido. Daí ele disse assim, bom, mas... Para não deixar na mão pelo trabalho ser sério, eu posso trazer alguém que está aprendendo comigo. Dona Padilha que pegou e falou, então deixa o Egum vir. Deixa quem vir? A concordância entre Dona Padilha e seu Tata Caveira. E daí ela... Na linha da esquerda, desta matéria que eu trabalho, Quem manda é Dona Padilha. Ela decide quem pode ou quem não pode vir na matéria. Uhum. Tendo a permissão dela, eu chego. Tendo a permissão dela, seu Tata chega. Entendi. E qual que foi a proposta dela? Mandar quem? O Egum de Tata Caveira. O que que é, para quem não entende esta palavra, Egum? Egum é um desencarnado que está numa fase transitória para uma evolução espiritual. Egum não é Kiumba, falou Pandê. Uhum. Egum apenas é um espírito desencarnado que quer sim buscar uma evolução para o seu espírito e para as pessoas que o procuram. Tá certo. Então a gente vai falar hoje com Egum do Exu Tata Caveira. Sempre. E ele gosta de ser chamado de seu Tata Caveira. Ah, tá certo. Entendeu? Tá bom. E quando o senhor fala a Lupandê, quer dizer o quê? Uma confirmação. Tá certo. Suspeitei que fosse assim. A Lupandê. Ah. A Lupandê, Exuê, são tudo confirmações da nossa linguagem de Exu. Como tem várias, né, nego? É. E digamos assim que um pouco pode ser regional, vem do costume e da doutrina do Exu. Lupandê. Olha. Claro, claro. Uhum. Regional, ou seja... A do Brasil, a qual vocês vivem, se divide em norte, sul, leste e oeste. E querendo ou não, existem culturas diferentes. Modos de fazer diferentes. São diferentes, não são errados. Apenas diferentes. Entendi. Claro. Faz sentido. Ou seja... O condicionamento cultural do médium também pode influenciar nas palavras que escolhem as entidades. Alô, Pandê. E também... Uma pessoa mais do Nordeste, ao invés de falar não é verdade, eles falam não é não. É verdade, tá certo. Falam mesmo. Falar do Exu dessa região, uhum, vai falar mais ou menos parecido com o médium. Algum tipo de sotaque parecido, modo de falar parecido. Claro, claro. Ou seja, e conforme o tempo passa e a pessoa também se afiniza com outras formas de falar, o Exu, quando vem, pode falar um pouco diferente nesse termo, em termos de sotaque e condicionamento cultural. Falo Pandê. Porque antes mesmo, quando falamos com o senhor numa outra oportunidade, creio que há mais de um ano atrás, o senhor falava, acredito, Exuê. Falo Pandê. Tá certo. Tá certo. Seu Tiriri, se alguém pergunta para o senhor provar que o senhor está incorporado, qual que é a sua primeira reação? Minha primeira reação é responder, claro, curto, objetivo. Não preciso provar nada para ninguém. Eu provo quem eu sou. É pro meu aparelho, pro meu nego, pra minha matéria. Não deixando faltar o pão na mesa dele. Não deixando faltar saúde e união dentro dos que frequentam a casa dele. Se algum dia faltar pão na mesa do meu nego, faltar união na casa a qual eu giro, aí podem desconfiar que aqui não tem um Exu. Eu não preciso comer bola de fogo, pisar em brasas, para provar que sou verdadeiro. Claro. Não preciso fazer o animismo, e muitos usam o animismo, chegar torto, babando e rastejando, para dizer que neste corpo tem um Exu. O Exu um dia foi encarnado, teve uma matéria. Ele sabe muito bem que é uma mão, que é um dedo, que é um braço, que é uma perna. Claro. E quando o médium pede ao Exu de provar que ele tá ali, provar que realmente vão trabalhar junto, que como é que vocês recebem isso? De várias formas, amigo. Vai muito da maneira que foi pedida. Vamos dar um exemplo. Se meu negão chegar no seu Tiriri e prova que é o senhor que chega no meu corpo, mas fosse pedido numa forma de inocência, ou num pedido de garantia que realmente ele tem um Exu, A gente entende. O nego apenas quer aprender e quer ter conhecimento. É. Agora, uma pessoa que pergunta num tom de desafio, negão. Cadê Xu sabe que faz? Alô, Pandé? Certo. Se perguntasse para o senhor em tom de desafio, como o senhor reagiria a uma colocação mais desafiadora? Negão, a primeira coisa que eu ia fazer, porque como Dona Padilha já falou pro senhor, eu acho que também já falei pro senhor, nós não estamos 24 horas do lado de todo brasileiro. Tem pessoas na nossa frente. Seu Tiriri, que ano passado, aquilo que aconteceu comigo, era isso ou era aquilo? Eu digo na cara, eu não tava lá pra saber, mas posso buscar. Claro. E o que eu vou buscar isso, nego? Todo ser humano tem seu anjo de guarda, tem seus guardiões, tem seus guias. Eu vou no plano espiritual e me informo com algum guia dessa pessoa. Se a pessoa vem me desafiar de algo que não acredita que eu estou na Terra, eu vou provar que sou verdadeiro, buscando algo do passado dele. Principalmente algo que seja mais podre e escuro. Quando um consulente diante do senhor mente só para ver se o senhor vai pegar ele na mentira ou se o senhor vai concordar com a mentira dele e tomar por verdade, como o senhor reage? Cantando um ponto. Todo Exu que ri, ele ri, mas fala sério. Todo Exu que ri, ele ri, mas fala sério. Ele é o chefe da Calunga, ele é o rei do cemitério. Eu posso estar rindo e brincando, mas eu falo sério. Claro. Já aconteceu de alguém dizer estou com dor aqui e na realidade estar com dor em outro lugar para testar o senhor? Na minha frente não, nego. Eu sou um de muito pouco vim em terra. Pandé, Certo. eu vi mais ocasião de trabalho. Consulta sempre é com Dona Padilha. Alô, Pandé. Uma vez, sim, uma mulher, esfregando a mão na sua barriga, chamou Dona Padilha e perguntou para Dona Padilha se era menino ou menina a criança que ela estava esperando. Dona Padilha, com a maior educação, falou. A senhora vai até aquela coisinha que joga as porcaria pra fora e descarrega, que é merda. Mas o senhor sentiu ou ficou sabendo depois que era uma forma de a pessoa testar a entidade ou foi realmente inocência? Própria mulher chamou Dona Padilha, pediu pra apertar a mão dela e disse, parabéns, Pombagira. Eu tava testando pra ver se era verdadeira. Nossa. Qual outro teste não precisa ser deste aparelho, mas que já chegou ao seu conhecimento? Que as pessoas fazem com entidades. Principalmente o que mais tem, negão, no dia a dia, nos cruzeiros da vida, nos cruzeiros do terreiro. É uma pessoa fingir que está incorporada, para ver se o guia-chefe daquela casa vai desconfiar que está incorporado ou não. Nossa. É o que mais acontece. Porque Eita. eles pensam assim, se o dono da casa for verdadeiro, vai saber que eu não estou incorporado. Que coisa. Ou seja, o que pode um dirigente fazer para que exista um filtro e essas pessoas caiam nesse filtro quando esses testes ocorrerem? Ou é só a entidade mesmo estando realmente incorporada? Não entendi a sua colocação, nego. O que pode. Porque às vezes eu falo o que o dirigente pode fazer para evitar isso, mas ele vai estar incorporado, ele não tem que evitar nada, né? Alô, Pander. É a entidade mesmo. Se aqui na minha casa chega um nego fingindo incorporação, eu deixo fingir que não é pra mim que ele tá fingindo, é pra ele mesmo. E o senhor deixa fingir, daí daqui a pouco ele vai fingindo e chama uma Ah, entidade de então vou lá e trevas. cumprimento. Vou lá e cumprimento o tal Exu, ou o suposto Exu. Porque uma coisa que chama-se educação eu tenho. Claro. E depois? Depois que o nego fica bêbado, que o nego cai nas estradas da vida, negão, não vem cobrar do Tiriri. Então o senhor dá uma correção depois. Pandê. Se alguém chega no seu terreiro e finge incorporação, o senhor tanto pode corrigir quanto pode não corrigir. Pelo que o senhor está dizendo, melhor seria para a pessoa se ela fosse corrigida ali na hora. Tem casos, negão, depende do grau, que o Exu também pega intimidade com as matérias, Lupandê. Depende do grau de intimidade que eu tenho com o aparelho que tá ali fingindo ou tá no animismo, negão. Eu chego no cantinho, puxo e explico, ó, o senhor aquele dia não tava legal, e explico a situação. Sem ofender, mas impondo a verdade. Senhor, aquele dia não tava legal? Como era? O senhor, É o que então. eu falei, pra não ofender, pro nego entender o que eu tava vendo. Claro, faz sentido. Então, e quando a pessoa faz isso mesmo para ver se o Pai de Santo está incorporado, daí ela vai chegar na conclusão, realmente ele não estava incorporado porque não percebeu. E o senhor percebeu, mas não falou. Como que essa pessoa vai ficar? Vai ficar ouro com soberba, vai se achar o cara. Ao toque, ele se achando o cara para ele próprio, pro ego dele, lá no mundo astral. Ele não vai ser o cara. Vai ser apenas um tonto que veio tentar enganar a entidade. Claro, claro. Que a gente faz no terreiro, todos os trabalhos que fizemos, é para ajudar vocês humanos, vocês matéria, mas também para prestar conta. O trabalho que vocês fazem no terreiro tem um aspecto dele que é o prestar contas, ou seja, vocês têm responsabilidade de responder para um superior depois quando Alô, Pandê. o trabalho termina. Alô, Pandê. É isso, certo? Se foi confiado um trabalho, foi confiado nos nossos garfos, na nossa faca, na nossa ponteira, um trabalho, e nós pegamos e assumimos que vamos dar conta do recado, temos que prestar conta. Claro. E já aconteceu então de o senhor ter que prestar conta de um trabalho onde a pessoa se fingiu? Presto conta assim, Leão. A minha parte de Exu eu fiz. Agora a parte da pessoa ela não fez. Então quem é que tá dentro da lei? E como que fica a entidade-chefe, o guia-chefe da espiritualidade daquela pessoa quando ela utiliza dessas ferramentas? Tão desnecessariamente. Todo ser humano, principalmente os médiuns, tem chamado pai ou mãe de cabeça, não é assim, negão? Quem vai corrigir essa pessoa mais tarde é o próprio pai de cabeça, não vai ser eu. O pai corrige seu filho. Sim. O que que é, para quem não entende, pai de cabeça no contexto umbandista? No contexto umbandista, seria tipo um orixá de cabeça, o guia-chefe de cabeça do lado da Umbanda, um Xangô, um Ogum, um Oxóssi, uma Iemanjá. Claro, entendi. Um orixá de cabeça, e quando o senhor disse que pode ser também um guia, pode ser, ou seja, o caboclo chefe, ou o preto velho chefe, ou o Zé Pilintra, o malandro chefe. Até mesmo o próprio Exu. Vamos supor que meu nego tá fingindo que sou eu. Eu tenho o direito de cobrar dele. Tá usando o meu nome, a minha falange, a minha hierarquia para estar tá fingindo e se vangloriando. Eu tenho o direito de cobrar. Se eu tire, tem direito de cobrar? Como assim cobrar? A gente cobra, nego. Vamos supor que alguém plagie o seu nome. Eu não tenho o direito de cobrar essa pessoa de alguma maneira? Tem. Alô, Bandei, cada um usa as ferramentas que tem, negão. Ou seja, se a pessoa sabe ter um Exu e ela se passa por aquele Exu pode depois cobrar dela. Alô, Bandei. Entendi. Como são feitas essas cobranças? Vou dar um exemplo simples. Não tem coisa pior para o ser humano do que ser humilhado. Vamos dar um exemplo que o meu negão vem pro terreiro. E finge que tá comigo no corpo. Na próxima vez que eu realmente vim, eu chamo todo mundo que estava naquele outro dia e falo, sabe aquele dia? O meu negão tava fingindo, não era eu. Ele foi falso e mentiroso. Não machuquei, não quebrei as pernas, como muito Exu disse que vai quebrar as pernas por aí. Apenas humilhei, que é a pior coisa pro ser humano é ser humilhado. Claro. perda do ser humano além da humilhação é a perca da confiança. É a perca do quê? Da confiança. Porque daqueles que estavam naquela situação, quem é que voltaria a ter confiança naquele médium que se fingiu alguma vez? Nossa, realmente. Então não precisei machucar, não preciso matar, nem aleijar. Apenas humilhar e fazer perder a credibilidade. Claro, claro. E como que fica então os filhos num momento desse em que eles fingem um dia, fingem outro e fingem outro, mas não por maldade, mas por crer-se incorporado? Como que o senhor corrige isso? A entidade compreende que o êxtase, a vontade de participar, é tão grande que não é por maldade que ele fez aquilo. Foi uma vibração forte, uma energia forte do Exu, que usou do animismo, usou da interferência. Agora aquele que finge por maldade, negão, aí é feio. É feio. Claro, realmente. Bom, Seu Tiriri, explica pra gente então, aproveitando, qual que é a diferença entre um médium consciente e quando o médium está incorporado e consciente? O médium consciente é o médium que trabalha na vibração do Exu, interage junto com o Exu, usa o corpo físico, usa o tato, usa as pernas, os braços, para ajudar o Exu a trabalhar. Porém, tenta não interferir na mente, no que tem que ser feito, nas palavras vivas. Um médium inconsciente é aquele que o Exu por completo. O Exu é totalmente o Exu, apenas está usando um corpo emprestado. E aquele médium também que está incorporado, porém ainda semiconsciente, é aquele que não domina o seu corpo, não domina o que está fazendo, para onde vai, para onde as pernas vão andar, mas consegue enxergar o que está acontecendo. Claro, mas eu acho que eu não coloquei bem a pergunta para a resposta que eu estou buscando. Olha, tem diferença, né? Quando você está incorporado e quando você não está, mesmo quando você é consciente, certo? Tem a diferença da incorporação e da irradiação, né, negão? Olha lá, explica para a gente, por gentileza. O que é a radiação do Exu? Vou dar um exemplo básico para o senhor. Como se fosse o aparelho fosse uma marionete. O Exu manipula. Fosse um boneco, o Exu está trabalhando ali como marionete, o Exu está trabalhando aquele corpo, negão. Não sei se o senhor está entendendo. Sim. Está passando apenas a energia do Exu na volta do nego, do aparelho. Não chegou a incorporar no corpo total. Mas o Exu usa ele como um médium, como um aparelho de trabalho sem estar incorporado. Usa como se fosse uma marionete, um bonequinho, para fazer os movimentos que ele precisa. E Claro. nisso, o aparelho consciente, ele pode colaborar com o Exu. Entendi. Claro. Qual que é, por exemplo, ou seja, quando a pessoa é consciente, ela está ali seguindo a intuição dela e vai fazendo o que o Exu passa para ela na cabeça dela, mas ela não está incorporada. Ela está, eu digo que é incorporado, negão. Entende? Ah, entendi. Porque incorporar, negão, é o ato de tomar um corpo para si. Isso, então é O Exu outra usa o coisa. corpo. O Claro. Exu usa o corpo da matéria, mas não pegou na mente. Apenas ele coloca na mente da matéria consciente o que tem que Isso. ser feito, o que tem que ser dito. Claro. Mas assim, isso é irradiação, isso é telepatia, isso é uma comunicação que o Exu passa e é tão válido quanto a incorporação consciente. Mas a pessoa não pode falar eu sou o Tiriri, pô. Certo? Pode dizer, eu trabalho com o Exu Tiriri, quer dizer Isso, assim. isso. Entendi. Claro. E daí vamos Ou passar ter então. visão do Exu com a terceira pessoa, negão. Como? Podia também usar o nome do Exu numa terceira pessoa. Uhum. Digamos assim, que o negão tivesse aqui apenas irradiado por mim. É. Se eu falar, negão, eu vou falar com o senhor. Eu diria, negão, seu Tiriri vai falar com o senhor. Entendi. Claro. Aí faz sentido mesmo. E daí vamos passar então. Essa daí é o consciente. Então o consciente que tem a entidade do lado, tá passando a entidade de telepatia, ela, a pessoa pode fazer tudo que ela poderia fazer incorporado, ou quase tudo, e não deve ter vergonha de dizer que não está incorporado, certo? Não tem que ter vergonha, porque a vergonha para mim seria falta de humildade. Claro. Muito bem. E aí, quando a pessoa está consciente e incorporada, tem uma função ali de acoplamento de energético mesmo. Alô, Pandê, onde eu chuto o corpo do negro e consegue ele próprio movimentar o corpo do aparelho. Perfeito. Claro, assim faz sentido. Ou seja, aí agora o Exu está tomando os centros motores da pessoa. O corpo físico. E existe então uma influência externa direcionando os movimentos daquela pessoa. Alô, Pandê. Claro, claro. E já quando é consciente, não, a pessoa tem a intuição ali, vai fazendo tudo, ela tá consciente e não incorporada, como a gente disse anteriormente. Irradiada. Tá certo. Entendi. E quando que conselho que o senhor passa para dirigente espiritual que chama essa irradiação de incorporação e ensina as pessoas a dizerem que estão incorporadas? Negão, é um assunto meio complicado. É. E nem todo mundo, nem todo dirigente tem humildade suficiente para aprender com a entidade de outras pessoas. Porque hoje, infelizmente, o ego e a soberba tomou conta do terreiro, negão. Um dirigente vai pensar, o que que o Exu, que não sei de onde que vem, não sei de onde é, tá querendo me ensinar? Eu, com tanto tempo de religião, vou aprender agora com o Exu que tá chegando a 14 anos. Mas eu dou um conselho. A humildade no falar com seus filhos. A humildade no ensinar. Dar apoio para esses filhos que estão começando a incorporar agora, ou estão apenas irradiados. Ensinar que o aparelho é o aparelho, o Exu é Exu. Que existe diferença. É conversar, dar apoio. Hoje muitos estão mentindo por aí, que são inconscientes, porque têm vergonha que não aceitem que eles tenham uma incorporação ou uma irradiação, ou que não acreditem que eles têm o Exu. Indiferente do médium estar incorporado ou não estar incorporado. Vamos dar o um exemplo do meu nego. Até algumas horas atrás ele estava desincorporado, mas não deixou de ter um tiriri. Eu não deixei de ser Exu porque eu não estava no corpo dele. Claro. E é isso que as pessoas têm que aprender. Que por mais que não incorpore, tem um Exu, tem um guardião para trabalhar, para ajudar, para defender. Não precisa o tiriri estar no corpo da matéria incorporado para ser tiriri. Claro. Sim, senhor. Ou Vamos seja, começar o trabalho, então, negão. não, fica aí mais uns 20 minutos aí, depois a gente faz a outra hora com ele. Vamos aqui, então, negão. Pode ser? Alô, Pandê. Exuê. Tá certo. Com a sua autorização, então vamos fazer um diálogo inteiro com o senhor. Alô, Pandê. Pela sua caridade aí. Vou Como? optar mais um, então. Isso. Isso, sim, senhor. Fica à vontade. Então, seu tiriri lá não. É assim, né, que se refere ao senhor? Alô, Pandê. Tiriri lá não. Lana. Muito bom. Então, quando a pessoa está ali irradiada somente, o correto, pelo que o senhor ensinou e sugeriu aos dirigentes, é chegar para a pessoa e dizer, olha, esse fenômeno que está acontecendo com o senhor ou com a senhora é a irradiação. Não é nada Não é uma menos corporação. que isso, não é uma incorporação, mas mesmo Tem uma assim. preparação corporação nele. Vou dar um exemplo que nem eu dei, por exemplo, para o senhor agora há pouco, do que viria na minha matéria. Que virá, né? Alô, Bandê, o que acontece? Vim antes para acostumar a matéria com a energia daquele egum. Não é isso que foi o nosso trato? Não foi assim que eu falei? Foi. A radiação é mais ou menos isso, nego. É a preparação do médium, do aparelho, para receber um Exu, para incorporar um Exu no seu corpo. Vai acostumando com a energia do seu Exu. Sim, faz sentido. Mas o que eu quero dizer assim, não, a pessoa não é menos por estar apenas irradiada. Às vezes ela pode seguir na intuição do Exu e alcançar o mesmo resultado que se tivesse incorporada. Alô, Pandé, deixando o Exu falar mais alto, não Claro. botando a sua opinião ou o seu ego no meio, não interferindo. Certo, e isso lá para frente pode evoluir para uma incorporação. Alô, Pandé, vai muito do mérito, né, Nico? Claro, claro. Como é que um Exu vai incorporar matéria que mal irradiou já está querendo se pagar de pai de santo? Pagar de pai de santo, como é que é isso? Acontece, negão, acontece muito disso por aí. Recebe a primeira energia do Exu, a primeira vibração do Exu, já acha que é pai de santo. Já quer atender pessoas, dar as consultas e fazer trabalhos. É, daí não se deve fazer isso realmente. A coisa mais séria que existe para mim não é eu trabalhar no cruzeiro. A coisa mais séria é uma consulta com uma pessoa que vem consultar comigo, um consulente. Olha só. Pessoa que vem consultar, ela vem em busca de uma resposta para sua vida. Ela vem em busca de uma ajuda, de um conselho. Então, o médium que está irradiado ou está consciente tem que ter esse pensamento, nego. Porque qualquer palavra que tu fales fora do que é o correto pode tanto levantar como derrubar uma vida, nego. Nossa. É dar consulta é uma responsabilidade muito grande do médium. Alô, André. Aqui no barraco de Dona Maria Padilha, de todos os médiuns que tem de incorporação, apenas uma médium tem a permissão de dar consulta quando incorporada com a sua pombagira. Os demais não têm a permissão ainda. Dona Padilha não deu a permissão justamente por isso, nego. Porque para dar consulta, não é que o Exu não seja verdadeiro. É que tem que se preparar muito, se concentrar muito. E deixar o Exu ser o Exu, não interagir junto com o Exu na interferência de palavras. Claro. Agora o senhor está ensinando que uma incorporação verdadeira também requer uma parceria do médium. Alô, Pandê. Claro. Certo. Então ficou claro também que quando a pessoa está apenas irradiada, ela tem função e pode muito bem ser útil dentro de um terreiro de Umbanda. Alô, Pandê. Não é maior e nem menor que ninguém. Mas Até ela. mesmo, perante aos olhos do sagrado, são todos iguais, nego. Perante o quê, senhor Tiriri? Aos olhos do sagrado, são todos iguais. Sim. Entendi. Claro. Ou seja, existe ainda um condicionamento no coração das pessoas que faz elas se passarem por aquilo que não são e deixar de desenvolver o potencial que existe latente dentro delas. Alô, Pandé. O senhor vê isso? O nego tem uma frase que meu nego fala. É meu nego que fala, eu vou usar a frase dele. Ele substituiu uma frase terrena com essas palavras. A pressa é inimiga da religião. Ah, A pessoa explica aí. começa a frequentar um terreiro, já quer incorporar, já quer dar consulta, já quer atender. Se seguir passo a passo num terreiro, primeiro ficar numa corrente mediúnica, assistindo, tendo percepções de como é que são os guias, como é que os guias trabalham, e deixando se levar pela influência, pela energia que está fluindo naquele ambiente, liberando o seu corpo e seu coração principalmente, para que possa um dia começar a sentir a irradiação da entidade. Mas tem negros hoje que mal escutam um tambor tocar, já se sacode todo o corpo, se solta demais. É o êxtase. Entendi, claro, claro. É a falta de educação mediúnica. Alô, Pandé. E muita coisa que acontece hoje, negão, é um querer ter o Exu igual do outro. É muito feio, negão. Como que funciona? Existem pessoas que querem ter Exu igual do outro? É o que mais tem, negão. Vamos supor, eles olham na padilha e virar. O que mais tem? Falam na cara do meu negro isso. Como eu queria que minha pombagira fosse igual a tua. Ixi. Porque ela é muito bonita. A beleza de uma pombagira, nego, não é na dança, não é na saia rodando. A beleza, o encanto de uma pombagira é nos trabalhos feitos, é nas boas respostas, nas respostas positivas. Só que os médiuns hoje, e não só os médiuns, mas como os consulentes, eles o que mais analisam é a roupa que a entidade está vestindo e o modo que essa entidade dança. Quanto mais dançar, quanto mais beber, porque é verdadeira. Claro. A entidade, o guia-chefe da cabeça do seu menino é a dona Padilha? Não. Não. Cada de religião tem seu modo de falar, né, negão? Uhum. Como é que fala aí? Do modo ao qual nós aprendemos. Ele cultua a um lado de nação africana, Pandê, chamado nação Cabinda. Recultuado no estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Uhum. E neste lado, o orixá dele é Senhora Oxum. Pelo lado da Umbanda, o guia regente dele é o Senhor Ogumejê. Acabou. E à frente, uhum. Pandê. E à frente dele, no lado de Exu, é Dona Maria Padilha, que é a Pombagira de frente. Que seria a chefe da cabala de Exu. Entendi. E vamos falar um pouco da guia-chefe de frente da esquerda dele. Qual foi o resultado que ela já obteve enquanto trabalhando nessa matéria, que o senhor já sabe que aconteceu e que o senhor mais apreciou? O que mais apreciei, negão? Eu vou dar crédito à Dona Maria Padilha, porque ela merece. No dia 17 do mês de maio do ano de 2005, vão fazer apenas 10 anos, não é assim, nego? Sim. O meu nego veio de uma outra terra, chamada Porto Alegre, para essa terra chamada Criciúma. Uhum. Estado diferente, cidade diferente. O meu nego botou 3 peças de trapo na mochila. E fé no coração. Fé em Maria Padilha. E partiu nessa terra para outra. Alô, Pandê? Sim, senhor. Apenas com 3 peças de roupa e a fé em Maria Padilha. Nestes 10 anos, Dona Padilha abriu os caminhos. Ele tem o que tem. Tem o barraco de moradia, tem o terreiro, tem a carroça para ele andar. Isso tudo em apenas 10 anos. Que tem muitos aí hoje que tem 40, 50 anos de santo e nem uma casa própria para botar o seu santo dentro eles têm. Entendi, essa foi uma realização. Como? Para mim, esse é o trabalho mais formoso e belo de Dona Padilha. A claro. Conquista do teto. Uhum. Ela quer ser rainha de uma cabala. Ou dona de uma casa se não tem casa. Realmente. Hoje eu vejo muita entidade por aí que se dizem, eu sou dono da casa, mas a própria casa que ele está girando não é dele, é de outro dono. Que o aparelho ou o médium tem que pagar o aluguel para estar morando. Entendi. Essa é a minha opinião. Você perguntou qual foi o trabalho que eu achei mais belo de Dona Padilha. Foi esse. Foi esse. Não falo isso por soberba. Eu falo isso por orgulho de estar trabalhando ao lado dessa mulher. E o orgulho não do parte de orgulhoso. O orgulho de gratificação, de saber que essa mulher fez e mereceu ter o que tem hoje. Muito bom. Agora, quem está ouvindo e tem um terreiro e é dirigente espiritual e tem uma Padilha ou uma outra pombogira qualquer que é guia-chefe de esquerda, um Exu que seja guia-chefe de esquerda, essa pessoa deve começar a pensar que o seu Exu não é tão forte quanto a Padilha porque está pagando aluguel? Não, tem que ver se é o médium que tá fez por merecer ou não. O senhor pode repetir, por gentileza? Este médium tem que pensar assim, será que eu estou merecendo que a minha entidade me dê isso? Porque como eu disse para o senhor, meu nego veio com três mudas de roupa e fé no coração. Claro. Entendi. Então, o senhor está jogando as palavras para entrar no coração de quem ouve. Que se algo não tem é por falta de fé, de confiança nas entidades e ação na matéria. Alô, Pondé. Não adianta a entidade te querer te dar algo e tu não se mexer, nego. O meu nego apenas recebeu o recado de uma Padilha. Vai desta terra, que não é aqui o teu lugar. Não é aqui que eu vou fazer o meu reino de Pombagira. E deu a direção pro meu nego. Andou mais de 300 quilômetros, só com três mudas de roupa na mochila e a fé no coração. Claro, claro. Meu amigo trabalhava com Dona Padilha, teve dia de quase passar fome, mas não desistiu, porque a entidade também prova a fé. Nós provamos a fé. Prova? Alô, Pandê. Às vezes deixamos dar uma escorregada para ver se vai desistir ou se mantém a fé. Para ver se vai desistir ou se mantém. Tenha fé erguida. Claro, claro. Então, seu Tiriri, fala um trabalho que ela fez que o senhor mais admirou, mas que não envolva algo realizado para o aparelho. Falou, Pandê, então vamos lá. Para um consulente. Uma senhora com 83 anos tinha tido uma doença na cabeça chamada AVC. Essa senhora ficou 1 ano e meio numa cadeira de roda. E numa única noite de trabalho de Dona Padilha, essa mulher se levantou e saiu andando. Numa única noite de trabalho de Dona Padilha, a mulher que tinha AVC se levantou da cadeira de roda e saiu andando. O senhor pode repetir, por gentileza? Depois de 1 ano e meio de cadeira de roda, a mulher se levantou e permanece andando até hoje. Ah, entendi, claro. E por que que o senhor aprecia se ela fez isso, parece, com uma certa facilidade? Aprecio pelo axé que ela carrega na saia dela. Médicos desenganaram essa mulher. O médico terreno disse que essa mulher não voltaria a andar. Mas a fé dela, interagindo com o axé de Dona Padilha, fez com que ela andasse. Que Dona Padilha não fez sozinha o trabalho. Ela usou da fé da mulher. Ou seja, qualquer Exu ou Pombogira pode realizar coisas deste porte, dependendo da fé da pessoa. Alô, Pandê. Não existe Exu mais fraco ou Exu mais forte. Todos têm a capacidade. Todos têm a capacidade de realizações grandiosas. Alô, Pandê. Entendi. Mas o que o senhor acha que falta no dia de hoje para a pessoa ter uma fé que ajude o Exu a realizar coisas grandiosas na sua vida? Na parte do consulente ou do médium, nego? Na parte do médium. Na parte do médium, é não querer que o trabalho do Exu sirva de vantagem ou de vangloriar para o médium. Saber que Claro. essa entidade fez, foi a entidade que fez, não foi ele. E Entendi. da parte do consulente, negão, que eu ando muito triste com os consulentes, sabe o que que é? Que é? Estão igual a pipoca. Pulando para lá e para cá. Vão numa casa, vão em outra, vão numa casa, vão em outra, onde às vezes dá choque de informação. E nisso perde um pouco a fé. Claro, qual conselho o senhor dá para um consulente que chega numa casa, ouve uma informação e quer contrastar a informação que uma entidade lhe passou com a informação que outra entidade lhe passará em uma casa diferente? Primeiramente é seguir aquilo que o coração sente. É escutar o que o coração sentiu naquele momento. Se chegar na minha frente e eu falar algo e não sentiu no coração, não descarta, mas põe de cantinho. Aí foi em outra entidade. A outra entidade falou alguma coisa e bateu no coração. Aí faz uma balança e vê quem está falando a verdade ou quem falou melhor, digamos assim. Claro. Mas também não venho. Até, vou dizer a mim, não vou generalizar os Exus, negão. Sim. Vou dizer pelo. Não venho até a mim me perguntando algo e querem que eu responda aquilo que quer escutar. E nem sempre eu vou dizer o que eu quero escutar. Eu estou aqui para dizer a verdade. E a verdade não existe duas, é uma só. Mas seu Exu, se a pessoa diz assim, eu vou procurar o seu Tiriri para que ele me fale aquilo que eu quero ouvir, o senhor acha que ela vai se desiludir? Vai ficar desiludida, mas eu tenho que fazer a minha parte, né, nego? Eu não posso mentir. O senhor prefere que a pessoa fique desiludida do que saia dali enganada? Alô, Pandê. Porque um dia, cedo ou tarde, a verdade aparece, as verdades da vida aparecem. E lá na frente ela pode lembrar. Aquela vez eu fui lá com aquele Exu e o Exu me falou tal coisa e foi verdade mesmo. Eu não quis dar bola, eu não dei atenção. Já aconteceu isso com algum consulente que se consultou com o senhor? Não que eu tenha recordação, né? Até porque, como eu falei, muitos poucos me procuram para consulta. Certo. E o senhor, quando interage com a Dona Padilha no mundo espiritual, é uma interação de hierarquia também, ou só quando se refere a este aparelho mediúnico? Só com o meu aparelho, porque assim, negão, eu sou Lanã, eu giro no cruzeiro e na praça. Dona Padilha é alma, a Lupandê. Então, nossos pontos de atuações são diferentes, porém a gente pode se encontrar para trabalhar junto. Em prol do aparelho que nos serve, do aparelho que nos sete o corpo para trabalhar. Claro. O que o senhor precisa fazer como procedimento de respeito quando o senhor é convidado para ir num ilê, num terreiro de um outro Exu? Primeiramente, eu peço permissão ao seu Ogum se eu posso naquela noite chegar em terra. Depois, permissão para a dona Padilha aqui à frente. E depois, o Exu da casa, que eu vou chegar. Geralmente, se a gente é convidado, já foi convidado, não preciso pedir. Claro. Porém, eu espero o chefe daquela casa incorporar. Para depois eu poder chegar. Eu não chego antes do dono da casa nunca. E não vou embora depois do dono da casa. Entendi. Houve ocasiões em algum lugar que isso aconteceu e chegou ao seu conhecimento? Negão, é o que mais tem, negão. O senhor tem que andar nos terreiros aí, negão. Não só para fazer o seu trabalho, para observar, negão. Uma vez teve uma festa, vou citar só o nome das pombagiras, não o nome de aparelho, Lupandê. Uhum. Tinha uma festa de Dona Mulambo. Uhum. Lupandê. Dona Mulambo era dona da casa, era dona da festa. Começaram a tocar o ponto de Mulambo. Uma pessoa que nem era da casa, que era apenas uma convidada, foi a primeira a incorporar. Com a Mulambo dele. Ao meu ver, ao modo que eu fui doutrinado e ensinado, isso é falta de respeito com a dona da casa. Nossa. Porque a dona da casa, sendo mulambo, ela teria que ser a primeira a chegar para convidar o resto da corte a chegar. O senhor, como Exu Tiriri, ou pela doutrina do senhor, o senhor acredita que o médium, quando está numa casa, durante uma visita, ele pode tentar segurar a entidade? Ou é um erro da entidade de ser ansiosa e querer chegar antes da hora? Eu acho que é o erro do médium. Uhum. Querer mostrar que tem pombageiro, que tem Exu. Usar o Exu como vitrine para se exibir, para se aparecer. Como que é usar um Exu como vitrine para se aparecer? E de onde vem essa necessidade? Para manter o seu ego, para que todo mundo elogie. Tu tens uma bela pombagira, tu tens um belo Exu, para ganhar elogios. Para o ego ficar grande, o ego ficar bonito. Claro, claro. E o senhor acredita que depois que ela faz isso, ela acaba saindo com um papel feio perante a sociedade? Mal visto e mal falado. E quando aquela pessoa vem na sua casa, o senhor que é Exu, que não fazia, que não estava envolvido, né? O senhor também foi só um convidado. Mas quando ela vem na sua casa, o senhor já fica de olho também? Falou quanto, né, negão? Claro, tá certo, então. Eu nem vou botar aqui de mulambo, né, nego? Como que é? Até vou evitar de cantar ponto de mulambo, né, negão? Pra não gritar na hora. E como é que a entidade, se é o médium que faz aquilo, como que fica a cara da entidade entre vocês, espíritos? Legal, vou ser bem sério pro senhor. Exu e pombagira. O Exu e a pombagira, eles são muito terra. Alupandê? Sim. E a pombagira depende do grau de doutrina ou do grau de evolução. Eles estão mais pra festa. Exu gosta de festa, nega. Ah, é? Se o Exu fosse santo, não estaria na rua. Tá do pandê? Sim. Então a pombagira quer beber e fumar. Ponto doutrina do aparelho, doutrina da pombagira. Cantou pra mulambo, ela quer. Cantou pra mulambo, ela o quê? E ela chegou. Ah. Isso que aconteceu. Claro, eu tô falando o nome de mulambo, não quero ofender nenhuma falange de mulambo, nenhuma linhagem de mulambo. Uhum. É só um exemplo de uma festa. Uhum. Alupandê? Claro. Uma mulambo que... Não que as outras mulambos são sem doutrina. É só exemplo. Certo. Claro, o senhor podia ter falado o nome de qualquer outra entidade pra dar o exemplo. Alupandê, eu falei só um fato real que aconteceu com uma mulambo. Mas uma mulambo não é igual a outra. O senhor está querendo dizer que quando o médium se concentra na incorporação, existe uma ativação que puxa vocês? Ah, do pandê, negão. Eu não preciso de tambor para chegar. Eu não preciso de muita frescura, digamos assim, para chegar. Uhum. O meu nego se concentrou e me chamou, eu venho. Uhum. Ele está ativando. Está abrindo a mediunidade para me chegar. Entendi. Então, quando o senhor disse que foi um erro de cálculo da parte do médium, é como se eu ligasse um barco a motor antes da hora, e daí o negócio, tudo aquilo começa a funcionar porque eu dei ignição na chave. Alô, Pandê. É isso aí, negão. Falou bem. Ah, Ficou melhor que eu, negão. Que isso. Ô, seu Tiriri, fiquei muito feliz em conversar com o senhor hoje durante uma hora inteira, viu? Alô, Pandeia, precisando, negão. É só chamar. É mesmo? No que o senhor puder, o senhor ajude o diálogo com os espíritos a prosperar, ajuda as pessoas que estão em casa a prosperar e viram o nosso diálogo, o diálogo dos outros. No que o senhor puder, dê uma mão pra gente, sim. Que os sete cruzeiros, sete cruzilhadas sejam abertos com as 14 chaves. Oh, agora botei fé, hein? Tá certo, seu Exu. Muito obrigado. E o senhor fique com Deus, que Dona Maria Padilha sempre continue tendo essa confiança no senhor. E que o seu caboclo também. Isso é. Exu tiririlona, Exu tiririlona, tiriri, tiriri, tiriri. Tiriri, o Exu tiriri lona, Exu tiriri lona, tiriri. Pra minha rebeldia eu carreguei comigo depois de desencarnado, né? Que eu nunca fui de obedecer de ninguém, entende? O senhor nunca foi do quê? De obedecer ninguém. A minha palavra bastava. Fazer o que eu queria e pronto. Aí vem aquelas pessoas todas de branco lá que ele dá a doutrina pra gente, né? Queria ensinar com palavras bonitas e me irritava com aquilo. Aí um dia quando abri o portal pra ele chegar, eu peguei e escapei. Aí me arrependi o que eu podia fazer, né? Já tava feito mesmo. Se arrependeu? Aí eu não queria voltar pro lugar escuro. Onde eu comecei a ficar de obsessão nas pessoas, né? Até que sim, lá, falar com o Lu, que não queria mais ficar assim, que ele me ajudasse a me encaminhar para algum campo de origem, né? Onde Dona Pedro veio e se predispôs a me ajudar.